Flores, 19032, vá direto, telefone. Direto, telefone, 9032. Direto, telefone, 9032, grato. Salvador, muito boa noite. Mais uma vez, passarelo 2224, tem a informação, Vitor. Me chamou para a Copa? Se possível, se já fizer aí, a gente agradece. Estou 2224, para ele. Ok, passarelo 224, Juazeiro é 190, solicitado. 170, 2224, para ele. 0, só um minuto, copo. Coordenar com o centro, passarelo 224. Prepare a subida lotar. Subida lotar, 224. Alô, Salvador, muito boa noite. O Xanier 6310, está no 03, que segue acionamento. Calibre, o Xanier 6310, chame táxi. Camarada 310. Salvador, boa, 6313, bro. Boa, 6313, Oxanai, táxi via Alfa, aguardando da Juliette para ingresso. Alfa, da Gol 9032, chama o centro Recife, 128, décima 8. Juazeiro do Norte, nível 170, está autorizado. A rota vai ser direto Lotar, após direto Paulo Afonso, após direto Juazeiro do Norte. Decola da 10 com curva à esquerda após a decolagem, na subida Momo, após vai voar posição Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogbo, após direto Lotar e após conforme. aciona 5515, controle 120.8. Autorizado, Juazeiro 170, lotar após parte de Juazeiro, da Prada 10, esquerda, perto da Momo, código quilo, ótimo, Golfo, Brasil, uniforme, e após lotar, aciona 5515, passarei do 2224. Controle 120.8, passei 2224, na remota, chame pronto, pushback. 208, vai chamar pronto, pushback, 2224, remota no bloco. Pega o Juliette, 6313. Se mantém a posição, aguarde a liberação do Airbus da companhia para pós, prosseguir para o portão 04, chame 6313. Sente aguardando após, na 04, 6313. Para o táxi, o Xanair 6310, acionado com 160 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna a petrolina. Direita Indy Alpha, com espera 18895, altímetro no 014, bom voo, boa noite, Xanair 6310. Direita 1895, obrigado, uma boa. Xanair 6310, com cautela, pode prosseguir, Xanair. 6-1-3, prossegue até o 04, após o que? Gente, 04, sente o tráfego, 6-3, obrigado, boa noite. Para pushback e acionamento. No meio está livre, no parte 3, chame táxi. Livre, pushback e acionamento, parte 3, vai para o táxi. 52 no meio. Zero, chama a torre. Termatização, ponto de espera, dono zero, pronto. A linha decola, dono zero, vento no zero graus, quanto nós? A linha decola, dono zero, Beatriz, no zero, obrigado. Passarei 2224 na escuta? Prossiga na sua escuta, 2224, passarei. Coordenação com o centro e o controle. Vai prosseguir a rota direto Juazeiro, decolando da 1-0 com curva esquerda na Momo. Aí permanece após a posição Cogbo, que no Oscar Golfo Bravo uniforme. E após vai prosseguir direto Juazeiro, ok? Está ratificando, DCP Juazeiro agora 10, esquerda, Momo, após Cogbo, Kilo Oscar Golfo Bravo uniforme, após DCP Juazeiro 2-2-2-4, Passaredo, na remota 1-4, pushback acionamento. Afirmativo, tá livre, chame táxi, passarei 224. Desejo chamar a táxi, 224. É 310, contato radar, para o nível de voo 350, saída pública. Perfil 350, é 310. Estabilizado, localizador, azul 4298. Azul 4298, completa a minha torre, 1 com 8 decimal, 9. De torre. Só confirmando? 1-1-8-9-5 1895, bravo. T3, parte principal, Indy Alpha, com temperatura 10895, altímetro 1-0-1-4, bom voo, boa noite, 352, ano aberto. Sente, livre, parte 3, principal, Indy, 10895, a torre, 352, ano aberto, boa noite, obrigado. Continuar estacionamento, ano 9, boa noite, 89. 9, aguarde, boa noite, 89, é número 2 no setor. Aguarde. Boa noite, azul 4-2-3-5. Alugou 04, Fortaleza, formação Vitor, copiou 370. T04 Fortaleza, nível 370 autorizado, via Pesolo 19, decolada 10, curva esquerda, na subida Momo, transição Froti, aciona 5510, controle 120, decimal 8. Autorizado, chegada bom, esse para 4 mil pés, ajuste no 014. Bom, meu Lima Fox Tango, autorizado na LS, porta estabilizada. Código número 04, portão 2, chame pronto, pushback, acionamento. Agora pronto. Itapu. Cheque, porta estabilizada, Lima Fox Tango. Reportará. Boa noite, este é o Trip 5216, ponta de espera 10. Sente a paz do azul na curta final, linha mantém 10, 5216. Do azul, na curta linha mantém 10, 5216. Guarde mais um minuto, boa noite, 9, traço da guarda, vai passar alguém, guarde. Ok, aguardando, obrigado. Azul 4298, solo 1-6, livre à direita, solo 121 decimal 9. Sim, livre à 219, azul 4298. Principal, Índia, Alfa, ponto espera, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0, 1-5, agora meio 15, bom voo e boa noite, passarei 2-2-4. Billy 15, agora, parte principal, Índia, ponto espera, vai chamar 3-8-9-5, obrigado, boa noite, bom trabalho, 2-2-2-4, passaredo. Poxa. No meio, livre decolar, dono 0, vento no 00 graus, com 8 nós. Livre decolagem, trip 5-2 no meio. Azul 4298, boa noite, Igor. Azul 4298, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Livre táxi Alfa, antes da Juliette vai chamar 4298 Azul. Boa noite mais uma vez, passaredo 2224, próximo ao ponto de espera 1-0. Passaredo 2224, boa noite, mantém o ponto de espera. Lateral, ponto para 2224, passaredo. O trip 5216 é a torre? 5216. Confirme o transponder acionado. 5505, confirme? 5505? Afirmo. Ok, ciente, trip 5216, decolou os 1-8, aguarde transferência. Tendo a sua frequência 5-5 na trip. Isso. Number 2, Barbara. Slide down, 6-0-9, number 2, X, Redavon. 1-2-0-8. 2-0-8, boa noite, 5-2 na meia da trip. Boa noite. Gente, aguardando a liberação do seu portão. Gente, azul 4-2 na meia. Alô, Salvador, boa noite, boa noite, 2-2-7, na posição 5, fica com a 5, fica com a estação Guarulhos. Grato. Lima Fox Tango. Lima Fox Trot Tango, intenções 1-0 ou 1-7? 1-7. Lima Fox Trot Tango, cancelado 1-9, base pela direita 1-7, reporte final. Afirmativo. Então a partir de agora vou colocar a proa 40 para interceptar a final, uma base pela direita da 1-7. Papa Romeu Lima, Fox Tango. Passarei 2-2-4, alinha e mantém, pistão no zero. Eu mantenho no zero, 2-2-4. 1-5-7 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-9-5, bom voo. Índia Alfa, quantidade 295, boa noite, 89, bom trabalho. Alfa 2545, obrigado, boa noite. Jacota 9287. 9287, autorizado Guarulhos, nível 320, Viator Zulu 1-0, saída da Eoleda Bridge. Decola da 1-0, curva à direita, controle 129 decimal. Controle 120 decimal 8, aciona 5520, coteja. Cajamo, está estabilizando, 1950, trip 5-2 no meio. Reaching 5000 for lower X-ray to Bravo. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Muito obrigado. 3-5 para 2000 pés, ajuste no 05, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Foi caralho estabilizado, vou fazer isso. Papa Tango, Exchange Bravo, 2-6-1-7-0. Slide 1-7-0-9. Total 9907. Aciona identificação, autorizada a chegada a Bonf. Desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0-1-5. Para 079, Lima Foxtrot, tá? Tá. A 0224, decolou 21, chama o controle 1208. 208, obrigado, boa noite, 2224. Salvador, boa noite, 2224, passareiro decola na sua escuta, perfil Momo. Passareiro 2224, contato cadastro para o nível de voo 170, saída Momo Cogito. 170, Momo Cogito, passareiro 2224. Já pronto, boa noite, 19, boa noite. Confirme? Quantos caras da DEC, pronto, boa noite, 89. Boa noite, 89, mantenha ponto de espera. Mantém. Azul 4235 estabilizado no ILS, Azul 4235. Azul 4235, completa aqui na torre, 1 com 8 decimal 9. 1895, Azul 4235. Papa Tanga Xerinha Bravo, Clechou LS Final, Porto Step. Call you establish on runway 1 next to Bravo. Jaimil? Azul 4235, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 05 nós, check trem. Livre pouso, vai checar o trem, azul 4235. Lima Foxtrot Tango, solo 23, backtrack, reporte livrando. Entendi. 5-2 no meio, vou direto Aracaju. Frango, Aracaju, 5-2 no meio, grato. X-Ranger Bravo, for your last runway 10, feet inside. Papa Tango X-Ranger Bravo, contact tower 118.95. Switch over that tower 118.95, good evening, thank you. Relax. Boa noite, 89, ali mantém, piso no zero. Ali mantém no zero, boa noite, 89. Tower, good evening, X-Ray India Bravo, 4LS runway 10, field inside. Project X-Ray India Bravo, continue approach, send runway vacated. Send by your Bravo. Azul 4235, solos 26, direita 1219. Direita 219, azul 4235. 3398, acena identificação, autorizada chegada a mar, desça para 2 mil pés, ajuste no 015, direto do ar. 9, livre decolagem Livre, decolagem 190, voo 9889. Então, Alfa, após Kilo, parte 3, posição 01, atento ao balizador do 14033. Bravo, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, Bravo. Check landing gear, X-ray India, Bravo. We have it for green, Bravo. Roger. 889, decolou os 27, chama controle 1208. 208, boa. Controle Salvador, Gono 889, cruza 1400 na Dael. Gol 1889, contato na DAC decolagem, sou para o nível de 360, segue a Dael, Leda Brito. 360, solicita a Leda direto quando possível. Após 2000 pés, direto Leda, Gol 1889. Direto Leda, grato, Gono 889. India Bravo on the ground at 29, call 121 decimal 9 for taxi. Passarelo 2224, controle. Prossiga na sua escuta, passarelo 2224. Confirma a sua ideal para Juazeiro. 016, o ideal, 2224, passarelo. Passarelo 2224, vou direto a Juazeiro. Muito obrigado, 2224, vai voar direto de Juazeiro. Sal 9907, desce para 2000 pés, ajuste no 015. Está autorizado na ANS, porta estabilizada livre e da restrição de altitude em Pelô. Assente muito grato, descida autorizada a 2000 pés, reportará estabilizado IRS, X-ray da Pessoa 0. 604 Tango X-ray, India Bravo, good evening, approved taxi by Alpha, Combi 4 taxi, Juliet. É possível coordenar com o centro Recife, approach bridge, Gol 989? Aguarde, Gol 989, coordena com Recife. Obrigado. E a minha 3 ou 3?